Spider-Man does whatever a spider can. Bem-vindos, Aracnofãs. Estamos começando mais um Tweepcast, contando hoje com Magaren, armado e perigoso. Com aquele que não prevê o futuro, Dante. E mais uma vez com a brilhante participação do Pusilânime Mônio. O quê? Quem? Pusilânime. Que isso? De onde vem isso? Da Amazing Spider-Man número 11. É como o Dr. Octopus chama o irmão da Betty Brant. Você tá me xingando, então, é isso? É, na verdade é. Covarde, fraco, medroso, poltrão, temeroso, Dante. Ah, me perdi. É o significado de pusilânime. Ah, triste. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças aos esforços do meu querido amigo, que não é um cefalópode, o Eric. Nossa, Deus. Essa foi horrível também, né? E hoje a gente tá aqui reunido para bater um papo sobre o Dr. Polvo, né? Ou Octopus, para os mais recentes. E a gente vai falar tudo o que a gente conseguir falar sobre esse personagem logo após os comentários. Bom, é isso aí, Magaren. A gente tá agora no penúltimo mês do ano, né? Um ano cheio de mudanças na Aracnofan aí. Na verdade, a gente faz essas considerações no mês que vem, né? Nas mudanças que a gente teve. E nos últimos programas eu vim falando sobre o FIC, né? Que é o Festival Internacional dos Quadrinhos. O evento já passou e quem teve a oportunidade de estar lá teve uma experiência única, né? Nos quadrinhos. Eu andei vendo umas imagens, vídeos. Parece que foi legal lá. É o painel da Marvel, pra falar a verdade, eu nem fiquei pra assistir, porque tinha dois artistas que nem sabem o que acontece na Marvel atualmente, pelo que eu ouvi falar, né? Tipo, eles não são leitores, nem nada assim. Então o painel da Marvel deixou a desejar, mas a parte brasileira do evento foi muito boa, cara. O painel das Graphic MSP foi fantástico. É, esse daí eu vi o vídeo quase completo dos anúncios lá das novas MSP. Ah, sim. Ah, e a propósito, eu encontrei dois fãs do Aracnofan lá, só que na correria de fila de autógrafo e tudo mais, eu não consegui conversar direito com os caras. Eles comentaram lá que tinha um site. Se vocês estiverem ouvindo, manda aí por e-mail no tweepcast@aracnofan.com.br qual que é o site e tal, pra gente comentar. É, quem sabe assim, o Eric não ignora vocês. Não foi de propósito, eu tava na correria, cara. Era, eu nem lembro o autógrafo de quem que era, eu acho que era do próprio pessoal do MSP. Mas enfim, né? O que mais que a gente tem pra comentar? Então, no último programa a gente falou lá sobre história de Halloween, a gente citou o Zumbis Marvel e a Panini anunciou que vai lançar. Ela anunciou que vai lançar em outubro aí, né, Zumbis Marvel? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. É. Aliás, a Panini tá lançando um monte de coisa que vai sair na coleção da Salvati, só pra sacaninha. Bom, o que a gente teve de notícias esse mês aí? Desde o último programa, a gente teve as notícias sobre o filme do Homem-Aranha, basicamente, né? É o que tá em voga atualmente. O pessoal que acompanha o Aracnofan viu no site aí as atualizações. O espetacular Homem-Aranha 2 ganhou um subtítulo, né? A Ameaça de Electro. É. Assim, de subtítulo, quando ele vem pra substituir esse número. Pois é, Espetacular Homem-Aranha 2, a Ameaça de Electro, ficou estranho, né? É, se fosse só o Espetacular Homem-Aranha, a Ameaça de Electro, ficaria legal. Ficaria tipo um arco, como os filmes da Marvel estão fazendo. Pois é. Thor, o Mundo Sombrio, o Capitão América, o Soldado Invernal. É, e por falar em arco, né, em outras histórias aí do universo do Homem-Aranha, a Sony anunciou que ela pretende fazer spin-offs dos filmes do Homem-Aranha, né? Fazer um filme. Oi? Ai, ai. É, a gente pode esperar aí talvez um filme da Gata Negra, talvez um... obviamente um filme do Venom, né? Primeiro filme da Marvel que eu não vou ver no cinema. Então, assim, realmente o Homem-Aranha ele tem potencial para... O universo do Homem-Aranha tem potencial para vários filmes aí, né? Quem sabe a gente tem um universo alternativo, quem sabe? Um Miles Morales? Ou a saga do clone? Pois é. Dá pra, se a Sony souber trabalhar os personagens, dá pra fazer uma coisa bacana. Menos o Venom. É, o Magari não gosta do Venom, né, Magari? Deu pra notar? E por fim, a notícia eu acho que mais importante aqui é que o Doutor Rata, né, lá que aparece no primeiro filme do Homem-Aranha, saiu uma nota aí. É tipo o Clarim Diário, né? Como se fosse os. São virais, né? Saiu um viral do Clarim Diário com o obituário lá falando que o Doutor Rata morreu. Que se alguém viu as cenas cortadas do primeiro filme, viu a cena que ele empacota. Ninguém importa com esse cara, na verdade, né? Mas ok. Tá justificado aí pra quem não viu as cenas deletadas. Porque no filme, realmente, né? O cara aparece lá, o lagarto ataca ele, depois ele desaparece e fim. Ah, ninguém sabe, ninguém viu. Bom, então, antes da gente ler os dois e-mails aqui, é só comentar que tá rolando um amigo oculto de novo, né, Magari? Amigo oculto? Não, é amigo secreto. Eu que tô organizando, é amigo oculto. Não, tô zoando. Amigo secreto. É amigo oculto. É oculto em alguns estados do país, secreto em outros estados, invisível nos estados errados, né? Amigo invisível, eu nunca entendi, cara, não faz sentido. Assim como oculto. Foi então, o primeiro e-mail, leia pra gente, Magari. Então, como eu comentei agora há pouco da saga do clone, o primeiro e-mail é do Paulo de Tarso Tomás Filho. Ele faz, na verdade, umas perguntas pra gente, tipo, o que foi a saga do clone, porque teve gente que amou e outras odiaram. Isso é polêmica, hein? Então... Saga do Clone foi uma história que trouxe. Nos anos 70, a gente teve uma história. Teve um clone do Homem-Aranha. Que no final da história ele morreu, entre aspas. Afinal, nos anos 90 resolveram falar que ele voltou. E ele acabou, no começo, agindo como outro herói, o Aranha Escarlate. Depois, no meio da zona que foi a saga, falaram que ele, na verdade, era o original. Que o clone era o falso. Que o original era o falso. É, ou a zona total. É, os editores lá, eu não lembro quem que era o editor na época, mas parece que editor nenhum gosta de super-herói casado, né? Então eles queriam acabar aí com o casamento do Peter e da Mary Jane, mas não queria fazer nada absurdo, como um divórcio ou um pacto com o capeta. Então eles tiveram essa ideia, né? Resgataram lá, porque nessa história dos anos 70 fica meio ambíguo ali se o que morreu era o verdadeiro ou não, né? Tipo, dá uma... Na hora você fica meio com dúvida assim, mas ok. E o problema, por que muita gente, teve gente que amou e gente que odiou, é porque era os anos 90 foram os anos negros dos quadrinhos, onde as coisas que vendiam eram prolongadas infinitamente, né? E ainda teve várias discussões lá editoriais de gente que queria que o Peter fosse o verdadeiro, gente que queria que o Ben Reilly fosse, então foi sendo adiado. Então a saga que foi pensada para 4 ou 6 meses, não sei, durou 2 anos. Então... É, teve muita zona no meio dela. Tanto que, assim, particularmente, eu gosto dos primeiros 6 meses da saga. Já falei isso num monte de programa aqui. Só que depois começa a ficar muito enrolado, né? Como eu li bem depois que saiu, peguei pra ler tudo de uma vez, eu não achei tão ruim igual todo mundo acha. Todo mundo não. É. O Magari adora, né, Magari? Eu gosto. Mas pra quem ficou 2 anos lendo, deve ter sido um porre, né? A gente deve fazer algum podcast algum dia sobre ela. Com certeza. Talvez ano que vem, talvez no outro, sei lá. Eu fiz uns posts sobre ela no outro blog que eu tenho. Se for o caso, eu até passo para Aracnofan pro pessoal ver. Mas seria uma boa. Você coloca o link. O link da fonte, né? Que é o seu site lá. Vou fazer isso. Ah, bacana. E ele continua aqui. Ele fala que não entende aquelas séries mensais do Homem-Aranha, porque tem Amazing, Spider-Man, Amazing, Peter Parker, Espetacular Spider-Man e outras. Web of Spider-Man. Sim, e outros. É. Ele falou que ele não entende muito bem, né? Mas é justamente, ele tinha uma revista mensal, aí a partir de um ano ele começou a ter 2 revistas, e mais pra frente as revistas começaram a ter a história interligada entre si, né? Isso. É como aqui no Brasil, tem a Homem-Aranha e tem a teia do Homem-Aranha. Exatamente. Barra Venom. Eu acho que é do Venom barra Homem-Aranha, né? Porque... Mas é basicamente isso, eram várias revistas que saíam na mesma época, inicialmente com enfoques diferentes, né? Tipo, essa já é mais... Pra não mudar a periodicidade da Amazing, aí eles começaram a criar outras. Era que chegou uma época que tinha uma revista por mês. No mês tinha Amazing, no dia Amazing. No dia tinha Peter Parker, no mês tinha o Espetacular. Que na verdade é a mesma coisa. Tinha Web, tinha a própria Homem-Aranha só, Spider-Man. Toda semana tinha, né, revista na banca. Como é atualmente, só que agora é só a... Só Amazing. Na verdade é a outra lá, mas... Ah, é só Amazing. Superior. É só... Teve a Marvel Team Up, que era o encontro do Homem-Aranha com outros personagens, que não interferia cronologicamente na Amazing, né? Então, assim... Isso. Teve a Untold Tales lá, que eram histórias do passado. Então são várias revistas que saíram. Digamos que o pessoal dos Estados Unidos tinha com o que gastar. Bom, outro e-mail aqui que a gente tem é do Leandro Timão Carlos, que foi homenageado pela... Não sei, não lembro se era esposa, namorada ou noiva. Era esposa. Ele foi homenageado por ela aí e ele mandou um e-mail aqui. Salve, salve, Aracnofãs. Mais uma vez estou lhes enviando um e-mail. Esse principalmente para agradecer. Agradecer primeiramente por terem lido o e-mail um tanto inusitado, entre aspas. Foi muito boa a surpresa que minha esposa Cris Silva me fez. É a esposa mesmo, Magari. Você prestou atenção. Então, só para não passar em branco, queria dizer a ela que eu amo muito e que é muito bom estar com ela. Olha, eu tive bastante sorte por ter encontrado uma mulher que não tem preconceito ou vergonha pela minha nerdice. Isso é difícil, né, cara? Pois é. E pelo contrário, ela ainda me compra quadrinhos. Olha, eu vou falar com a Josi. Compra quadrinhos, livros e afins. Tô zoando. E quero dizer a todos que cuidem e valorizem da sua esposa ou namorada, pois uma mulher que ature malucos como nós é difícil. E depois... Pode falar. Eu falo pior que é. E depois ele muda o foco aqui pra gente, falando que também queria agradecer por fazermos tantos podcasts e com qualidade de animação, pois manter esse alto nível não é fácil. E que bom que no Aracnofã essa equipe, além de grande, é excelente. Quero também deixar aqui meus parabéns pelos novos integrantes do time. O Dante já tinha ouvido antes nos Sweep Views e o Adriel tá mandando muito bem. Então é isso, um abraço a todos, continue com um belíssimo trabalho, fique com Deus, em pé. Então. É isso aí. A gente fecha o programa aqui, né? Valeu, Leandro. Muito obrigado aí pelos elogios e a gente tá se esforçando pra tentar fazer melhor, né? Ah, nós tenta. Nós tenta. Nós tenta. Se não der, 70. Nossa, Deus. Ai. Bom, então, antes da gente começar o programa, só lembrando aos novatos aí que o Tweepcast é um programa do Aracnofan, né? O site aracnofan.com.br. E a gente tem os Tweep Views Classic nas quartas-feiras, os Tweep Views nas sextas-feiras e o Tweepcast na última semana do mês. E além disso, também tem uma fanpage e um grupo no Facebook, né? Ambos com o nome Aracnofan. Provavelmente quem tá ouvindo aqui tá lá no grupo. Mas se não tiver, pula lá. É, e todo mundo que tiver no grupo e todo mundo que estiver ouvindo a gente tá com a tarefa aí de apresentar o programa pra alguém, né? Pelo menos pra uma pessoa. Vamos duplicar aí os ouvintes. Joga na teia aí pro pessoal. E joga na web, né? Já tá. Então é isso, vamos pro programa. Bora lá, falar do Oquinho. Do Dr. Polvo. The craziest of all times. We got Dr. Octopus versus the mighty Buster. Round Ox versus Buster. Man, that stuff is dead. He'll get his eight arms ripped off going up against the dread. Ha ha. Now Dr. Octopus, who you think you grabbing? The guard could never lose, so you know it will never happen. Então, vamos começar falando aí sobre o personagem, né? Quem que é o Octopus, de onde ele veio, o que que ele era quando ele era criança e... Ah, ele... gordo. Gordo. O pequeno polvinho, ele foi pescado por um... O que que é? Papai polvo e mamãe polva. Eles gostavam muito um do outro. Ah, não gostava tanto assim não, viu? Ah. Se eu não tô enganado, foi numa Homem-Aranha anual aqui no Brasil que contou a história da infância dele. Ah, foi? Começou a contar, não dá crédito, o funeral pro Octopus lá. Quando ele... Não na história do funeral, depois que ele morreu, o cara do Clarim lá tava fazendo... Como que é o nome daquele negócio? Obituário. Obituário. Quando ele morreu nas publicar, mãos do Kane. Isso. Aí ele tava lendo o obituário e começou a contar. Isso. E assim, o que a gente sabe é que a infância dele foi bem parecida com a do Peter, né? Que ele era um cara muito inteligente, um nerd que todo mundo judiava dele. Mas, ao contrário do Peter, que tinha tios amáveis, né? Ele tinha uma casa toda abacalhada. É, vamos querer ficar com dozinha dele agora, é isso. Agora? História tem mais de 20 anos. Com certeza ele tinha um nível de aptidão social igual ao do Peter também. Pois é, a diferença é que ele sempre foi... Parece que desde criança ele sempre foi bem arrogante, né? E teve até uma história que não saiu por aqui, que foi o Homem-Aranha e o Dr. Octopus ano 1, que tentaram enfiar a goela abaixo, que ele também tinha poderes mentais de criança. Por isso que ele controlava os tentáculos também. É, o Octopus é um mutante, então, né? Eu acho isso tão desnecessário, gente. Pois é, já meio que saiu por aqui. Eu acho que eles tentaram explicar um pouco, porque nas histórias antigas ele controlava ali, começou a controlar os tentáculos mentalmente, né? Eles devem ter tentado colocar uma explicação pra isso. E com certeza isso surgiu porque ele fica controlando cada tentáculo por vez do jeito que ele fazia antes do acidente, ia ser difícil de acreditar que ele ia ser tão rápido para conseguir ser páreo pro Homem-Aranha, né? Então, sobre a família dele ainda aí, a gente vai falar mais um pouquinho dos tentáculos para frente, mas parece que o pai dele era extremamente violento, né? E batia na mãe, batia nele e tal. Assim, o pai era violento, era aquele bruto, a mãe era super protetora com o pequeno Otávio, não lembro como é que ela chamava ele, mas é daquela do sai de cachecol, guarda a chuva e tá fazendo 33 graus lá fora. Era Tia May, né? Olha, versão elevada ao cubo. Ah, então isso explica muita coisa. Era a Tia April, não a Tia May. Ah, tá, ok. Nossa senhora. A mãe dele chamava Mary e o pai era o Torbert. E vale citar que o nome dele era Otto Gunther Octavius. Ah, é verdade, né? Tem um nome do meio aí. Eu descobri outro dia que até a Gwen Stacy tem nome do meio. Ah, é? Qual que é? É Gwendolyn Maxine Stacy. Ah, é verdade. O Osborne também, né? Norman Virgil Osborne. Alguma coisa boa. Peter Benjamin Parker. Então, é que eles não dão muita importância para nome de meio na cultura americana, né? Ah. Às vezes nem o primeiro nome, né? Eles dão muita importância, né? No caso do James, eles não dão importância pro primeiro, né? J. Jonah James. O primeiro, pro segundo, pro terceiro, pro quarto. Mas também, né? Tudo meio parecido, né? Eles nem ligam mesmo. JJJ. Então, aí assim, a mãe dele sempre protegia ele, tentava proteger do pai, né? Que o Otto apanhava na escola, o pai dele batia nele em casa, né? Apanhava na escola, apanhou na escola, vai apanhar em casa também. Isso, pra aprender. Ele ia ser homem. Isso, até que chega um ponto que o pai dele morre, né? Eu não lembro como que ele morre. Ele era criança ainda. Então, mas ele morre de quê, isso, né? Ele morre no acidente da fábrica que ele trabalhava. E daí a mãe dele passa a ser super protetora, né? Já era antes, mas era ainda... só piora, né? É porque antes ela protegia ele praticamente do pai, né? E depois que o pai morre, ela começa a proteger ele de tudo, né? Do universo. É. E aí o Octopus, né, como grande Octopus, ainda não o Octopus, né, o Octavius, ele se destacava desde criança, né, sempre foi muito inteligente e tal, e com isso ele foi avançando rapidamente, né, tipo, reduzindo o tempo de estudo e até virar responsável pelo Centro de Pesquisas Nucleares dos Estados Unidos, né. Pessoa importante. Pois é, era um cara bem sucedido, né. Tanto que ele já era conhecido como o Dr. Octopus antes do acidente, né. Que ele criou os tentáculos para poder manipular os produtos radioativos lá. É porque era muito limitado, né? Assim, era... A pessoa pra sacanear começou a chamar ele de Doutor Polvo, como o Mônio gosta de falar. Doutor Polvo, totalmente a favor. Acho que nunca deviam ter mudado esse nome no Brasil. Apesar disso, ninguém respeitava. Mesmo quando ele falava, porque todo mundo sabe que a voz do povo é a voz de Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Bom... Aí ele criou os tentáculos justamente para manipular os elementos ali radioativos, né? E lá nessa laboratório, usina, whatever, onde seja que ele trabalhava, ele conheceu uma garota chamada Mary Alice, que começou a dar bola para ele. Eles chegaram até a namorar, só que eles iam se casar, só que a mãe do Octavio começou com aquele negócio de, pô, você vai casar com ela, vai me abandonar, vou ficar sozinha, tadinha de... Aí ele acabou desfazendo o noivado com essa Mary Alice. Isso. Tá vendo? Em vez de usar o melhor argumento possível nessa situação, tipo, mãe, gosto muito de você, mas o que ela dá pra mim vale a pena. Ok. Bom, né? Ok, até que a mãe dele morre. É, morre. Aliás, numa discussão, né, com ele. Porque né? Quando, um pouco depois disso, a mãe dele começa a sair com outro cara. Aí ele fala, pô, você falou que eu não podia namorar, não podia casar com você, e você tá fazendo o mesmo comigo? Nessa discussão, ela tem um ataque e cai dura no chão. Um pacote. Foi um pouco depois disso que teve um acidente, que ele começou, quando ele voltou pro trabalho, ele tava lá com a cara emburrada, ele perdeu a mão, muito justo. Uhum. Aceitável no mínimo, né? Aí foi quando ele foi picado por um povo radioativo. Ah, não. Ha ha ha. O que não é difícil, né? Você já viu os caras lá no Oriente comendo aqueles polvos vivos, sabe? O polvo fica grudado na mão, é nojento pra caralho. Gruda na língua, gruda na garganta. O nome livre. Bom, e aí tem o acidente. Teve a explosão que manda tudo pelos ares. Aliás, o nível de segurança que ele tinha na época, né? Não era ótimo, né? Porque ele fez os tentáculos pra ficar protegido da radiação, mas os únicos que protegeram ele era um vidro tipo de 1 metro por 1 metro, né? Precisa mais do que isso? Pra quê, né? A radiação é igual um jato, né? Que vai numa linha reta. Precisamente. Bate e volta, né? Bom, e só uns detalhes sobre os tentáculos, que já foi falado em várias revistas, então de vez em quando eles mudam um pouquinho e tal, mas em geral, cada tentáculo eles têm cerca de 2 metros e estendem, parece que até 7 metros, mais ou menos, 8 metros, né? É, eu lembro de um que falava 8. Isso, é. Não estou com ele em mãos no momento. Isso. E normalmente na ponta dos tentáculos tem tipo 3 dedos, mas em algumas histórias aparece um monte de ferramenta, né, que ele tem. Eu sou favorável, fica embutido. A hora que ele precisa, sai além das pinças, ué. Pois é. E além de ter uma força gigante, né, tipo, sobre-humana, é feito de titânio pra resistir à radiação. E eu tava vendo que ele se move a cerca de 27 metros por segundo. Eu acho que isso dá mais de 400 km por hora, cara. São rápidos. Não o movimento de deslocamento, né? É o movimento dele pegar o tentáculo e no ar ele fazer o tentáculo da esquerda pra direita. É bem rápido, cara. Por isso que o Homem-Aranha apanha. Homem-Aranha apanha. Sempre apanha. Não, peraí. A maior dificuldade do Aranha é passar por eles. Porque se passar por eles, acabou o Octopus. Justo. Diferente do filme, o Octopus não aguenta suco. É, o do filme era bem... Ele resistia bastante, né? Bastante. Levava soco, adoidado na cara e ele ficava lá. É o Aranha que tava batendo fraco, gente. Ah. Ele tava com uma gripe mesmo, de 24 horas. Mesmo se fosse fraco, se eu levo 2 daquele lá, eu caio. Mas você não é o Dr. Octopus. Pois é. Tinha uma revista, eu acho que é aquelas que saía Arquivos Secretos do Homem-Aranha e tal, que falava sobre isso daqui, né? Da resistência do tentáculo e tudo. E mostrava o Wolverine tentando cortar com as garras e não conseguia. O que é meio estranho, né? Porque os tentáculos é de titânio, não é de adamante. Mas lá na frente ele vai trocar pro de adamante. Ah, sim. E mostrava vários. Mostrava o Ciclope tentando acabar com ele com os raios lá, o Hulk e tal. Eles tentam explicar um pouquinho, né? E lógico, né? Depois dessa explosão... Quer dizer, não é lógico, mas... Lógico que todo mundo conhece. Depois da explosão, os tentáculos acabaram ficando meio que fundidos no corpo dele. E os médicos não conseguiram extrair, né? E também a explosão causou alguns danos lá no cérebro do Octopus, vamos dizer assim. Ele já era meio doido. Com a explosão, despirocou de vez. É, ele já era muito arrogante, né? Tipo, ele achava que ele era o melhor em tudo e tal. E realmente, ele era muito mais inteligente que o resto do povo. E aí... Ele percebe que ele é um ser humano melhor que todo mundo e o mundo tem que ficar aos pés dele, alguma coisa assim, né? E aí ele adota o apelido que o povo zoava ele e usa como nome de guerra. Dr. Octopus. Pra botar medo no coração dos vilões. Aliás, dos mocinhos. E assim, a gente fica zoando que Doutor Polvo, não sei o quê, mas é exatamente isso em inglês, né? É realmente uma zoação. Né? É Doutor Polvo. Do Dr. Polvo. Aí, enquanto isso, um aranha radioativo estava picando um rapaz em algum lugar da cidade. Em outro centro atômico, né? No laboratório. É o que não falta na cidade naquela época. naquela história que, assim, eu gosto porque eu considero uma versão alternativa, né? Que é a Gênesis, a Chapter 1. Eles ligam a história, né? O acidente que o Octopus sofre, que faz ele virar o que ele vira, é justamente o mesmo que irradia a aranha que pica o Peter Parker, né? Mas isso é uma versão alternativa. Não tem problema com isso. No universo não é isso também? Não, lá é uma genética. Vocês tiveram essa discussão em um dos Tweep Views anteriores. Eu acho que não é. Eu acho que essa origem é só a Gênesis e no Ultimate era outra. Não, no Ultimate a aranha é geneticamente modificada. Não é o mesmo acidente. Não, mas tem um acidente também. Eu acho que é isso. A gente confundiu com essa Gênesis aí. É. Eu acho que isso já foi usado em outra mídia, não foi? Eu não acho que não, né? Não. Acho que é só na Gênesis mesmo. É porque a Gênesis eles precisavam contar a história de uma forma mais concisa, né? Então eles... Nada melhor do que unir as duas. Se ia ter uma explosão, dois acidentes radioativos, por que não usar os dois pra um só? Ah, podia ter juntado mais, né? Tipo, uma explosão que deixou o Norman Osborn louco e com poderes também. E essa explosão, que ao invés de ser no laboratório, seria na praia, né? Aí o cara que tava fugindo da cadeia já virava Homem-Aranha, ia ser tudo isso. Isso, e a explosão acontece porque o Max Dillon tava mexendo na central de energia na hora. Justamente. Aí tinha um cara passando em cima de um rinoceronte, aí ele é fundido ao rinoceronte. E essa explosão também, a força dela joga um foguete com um bebezinho pro outro planeta. Ah, não, peraí. Então vamos escrever isso, não? Bom, né? Então, aí daí a gente pode passar então pro primeiro encontro do Octopus com o Homem-Aranha, né? Justamente. E a primeira derrota do Aranha também. É aquela derrota com tapa na cara, né? Que é muita sacanagem, cara. É humilhante aquilo. Bom, então, a primeira aparição do nosso querido Dr. Polvo foi na Amazing Spider-Man número 3. Caso você não tenha ouvido... temos um Tweep View sobre isso, que é o Tweep View 3, inclusive. Aí você fala que o link tá aí embaixo, que é pra obrigar o Eric a colocar. Que sacanagem. Se não tiver, culpem o Eric. Primeira aparição dele começa com ele invadindo. Não lembro se é base do exército, se é alguma coisa. Não, hospital. É no próprio hospital que ele tava. É, ele faz refém o médico e as enfermeiras lá. Agora ele tava passando, como era Novo Horizonte. Eu vou lá. Não, ele acaba sendo humilhado. Na verdade, ele foi lá porque o Jameson criou uma foto do Dr. Polvo. Estava recluso após o acidente. Justamente. Então, ele foi lá tirar a foto e foi vergonhosamente humilhado. É que tá, cara. O grande primeiro plano do Dr. Octopus, na verdade, era terminar o experimento que explodiu. Ele tinha certeza que foi sabotado. Pião, além de tudo, é paranoico. E aí, ficou doido, né? É como a gente falou, que ele tinha confiança nele mesmo. Se falhou, não foi culpa dele, foi sabotado. Aí o Aranha é derrotado, ele joga o Aranha fora, igual ele jogou o boneco de teia lá. Ele fica lá triste, melancólico, algo que ele não ficava muito no começo de carreira. Nem no meio da carreira, nem atualmente, sei lá. Aí, depois, ele até pensou em deixar de ser o Homem-Aranha, só que ele falou com o Tocha, Tocha meio que deu a força pra ele sem ele saber. É, ele falou com o Tocha naquelas, né, que o Tocha foi fazer uma prestação no colégio lá. Ele ouviu o Tocha só uma coisa, que você falou que o Aranha, ele pensou em desistir de ser o Aranha, quer dizer que ele já chegou a pensar nisso em alguma vez na vida? Não! Mas eu acho que essa foi a primeira vez. É. Aquela semana, né? Não, é edição 3. É uma piada, calma. Bom, mas, justamente, então, depois disso, o Octopus, ele meio que se firmou como um dos principais inimigos do Homem-Aranha, né? Eu acho que na primeira parte da carreira do Homem-Aranha ali, o Octopus foi o principal, né? Até... É o meu vilão preferido, o que aumenta ainda mais minha raiva com as coisas que estão acontecendo atualmente. Bom, depois desse primeiro encontro, né, o Octopus dá uma sumida porque ele vai preso, né? Ele retorna na Amazing Spider-Man 11, quando ele é solto. Prisão. Até uma coisa que é curiosa na edição é que quem vai pegar ele na prisão é a Betty Brant, né? Que deixa o Homem-Aranha bem, bem encucado. Isso é... Assim, a gente fez sweep view da maioria dessas histórias antigas, né? Então, é até interessante. Eu vou colocar o link de todos os programas aí no post. É, a gente não vai se aprofundar neles porque tem o sweep view. É, e também se a gente for aprofundar em todas as histórias... Então, na verdade, é nessa história aí, nessa época que o irmão da Betty acaba indo dessa pra melhor, né, ou pra pior, não sei. E a tia May finalmente conhece seu príncipe encantado. Querido Oquinho. Conhece o bom Doutor Octopus. Aquele gentil Doutor Octopus. É, e o Octopus, ele continua retornando durante várias dessas histórias clássicas, né? Tem aquela que o Peter, ele perde a memória, Tem a clássica do Planejador Mestre, que resulta naquela cena clássica também. Ele é assim, né? Na história seguinte, a da morte do irmão da... Betty. Da Betty, obrigado. É que é um nome muito complexo, não? Na história seguinte, é a história que o Homem-Aranha ele é desmascarado, né? Mas por pelo Dr. Octopus, só que acaba não por coisas que acontecem lá. Caso você quiser saber mais detalhes, ouça o Trip View referente a essa história, por favor. Acabam não acreditando que o Peter era Homem-Aranha, achavam que ele tava só fantasiado e é isso. Carro de som passando. O que não deixa de ser, quando o Peter vira Homem-Aranha, ele tá só fantasiado. É justo. Tá, faz sentido. Aí nessa época que ele cria, depois de apanhar essas três vezes aí, que ele resolve cansar de apanhar sozinho e cria o Sexteto Sinistro com mais 5 outros vilões. Acho justo, aí apanha acompanhado. E foi na primeira anual, né? Foi na primeira anual. É, e foi aí que ele conheceu a Tia May. Ele conhece quando o sequestro da Beth lá. Não, ele conhece agora, que ele sequestra a Beth e a Tia May. Ah, tá. Aquela primeira vez foi só com a Beth, né? Foi. E aí ele sequestra a Beth e a Tia May. Só que o Sexteto Sinistro não dá muito certo, porque mesmo eles estando em 6, eles atacam um de cada vez. Pois é, né, cara? Ah, eu tenho uma ótima ideia. Como cada um de nós 6 já quase derrotou o Homem-Aranha, vamos nos juntar. Aí um ataca de cada vez. Ótimo plano, né? Nossa. A ideia dele era cansar o Aranha até ele ser o último e derrotar, só que não deu lá muito certo. Ele queria ser o responsável pela morte, né? E a história do Planejador Mestre vem depois disso, né? Naquela história Se Esse For Meu Destino lá, que é uma história clássica aí. Aí a gente tem o Homem-Aranha sem memória, sendo enganado pelo Octopus, né? Que eu tinha comentado. E uma das histórias mais importantes envolvendo o Octopus, que foi a morte do Capitão Stacy. No filme ele foi morto pelo lagarto, nas histórias é pelo Octopus, né? Exatamente. Nas histórias não, nas revistas. E é uma história bem interessante, né, cara? Tipo, bem marcante ali pras histórias do Homem-Aranha, pro relacionamento dele com a Gwen. Apesar da gente sacanear o Capitão Stacy, foi... Imagina que pra quem leu na época, era uma coisa que você não esperava. Com certeza. Eu acho que... E na parte clássica, teve isso daí, mas eu acho que o mais bizarro foi o relacionamento do Octopus com a Tia May, né? É, começou com o Octopus sendo... alugando o quartinho lá e, coincidentemente, como a Tia May tinha o único quarto vago em Novo Horizonte, dos 5... Ele vai lá. Como ele conhece, ele já conhecia a Tia May de antes. Do sequestro, lá, né? Exato. É, do sequestro. Que ela não sabia que tava sequestrado. É, nossa, esse é muito gentil, né? Eu acho que ele dá até chá pra ela quando sequestra. É um sequestrador muito amigável. Como que é aquela síndrome que o sequestrado acaba tendo uma ligação com o sequestrador? Ah, é a síndrome de Estocolmo. É, Estocolmo. Isso. Ou estou nervoso, né? Estou calmo. Não, ela estava calma. Ai. Primeiro ele foi morar aquele tentinho lá na casa dela. Não deu certo, que o Aranha espantou ele. Depois ela foi ser governanta do Dr. Octopus por um tempo. Também não deu certo, que o Aranha tava lá atrapalhando. Sacanagem esse Aranha, viu? Podiam o que ter culminou ter... com a história, cara, clássica e ridícula por um lado e ridícula por outro. Foi o quase casamento dos dois. É, tem um... Apesar do absurdo aí, tem uma outra... Tem a explicação que também é um absurdo, né? Que a Tia May, de alguma forma, ela era herdeira de um... Tipo de uma... Como é que fala? Não é usina nuclear, mas tipo um... É, ela ia dar uma ilha, e nessa ilha tinha uma usina nuclear que o Octopus queria. É, ok, né? Aí eu sei que não dá certo, né? Que o Cabeça de Martelo chega atrapalhando o casamento e tal. Cabeça de Martelo também queria. E, ok, né? Tipo, de onde que veio essa herança e tal? Acho que nunca foi falado muito, né? Tipo... Fala que é um parente distante. Pois é, e ok. Tá bom. Será que ela... No final das contas, foi pra ela, não foi? Não. No final das contas, a ilha meio que vai pro espaço. Ah, tá. Explode tudo e afunda. Então não vai pro espaço, vai pro mar, pô. Vai pro espaço debaixo da água. Ah. Se você já assistiu o Círculo de Fogo, Pacific Rim, você vai ver que pra baixo da água não deixa de ser o espaço um pouco, né? Exato. Pacific Rim, filmão. Eu tinha comentado no início que o Octopus se sentia superior lá e supremo e queria dominar o mundo, mas depois disso ele baixa a bola um pouquinho e ele quer só ser um mestre do crime ali, né? É, quando você falou que ele se sentia superior, eu pude sentir o Magaren se retorcendo. Por isso que eu falei supremo depois. Ah. Mas vocês sabem que acho que na primeira história, ele usa exatamente essa palavra, né? Pois é. A hora que ele tá fugindo do hospital. Então, se a gente nunca mais for falar essa palavra, vai ser difícil conversar, né? Um pouco, né? Nunca mais posso falar. Mas falando, deixando a minha birra de lado, é exatamente por isso que ele se chama de Superior Spider-Man, que ele se sente superior a todo mundo. Desde o princípio. Pronto. É. Foi a minha vasta contribuição a esse assunto. Então, depois dessa primeira fase, na verdade, não é bem primeira fase, porque ele tá sempre aparecendo, some, aparece, mas eu acho que depois disso, a primeira história importante dele de novo foi aquela época que ele tava fazendo a campanha contra o Cabeça de Martelo, Coruja e tal, pra... Aquele foi eles brigando lá na uma das muitas guerras de gangue que sempre tem nessa história do Aranha. Tava ele, o Coruja, o Cabeça de Martelo, todo mundo pra pegar uma fatiazinha do... Não era do Rei do Crime, que até naquela época o rei ainda não era rei, ele só se proclamava rei. Mas o mundo do crime lá de Nova York. Tanto que a rixa com a Cabeça de Martelo já vem da época da ilha lá da Tia May. Mas aí entrou o Coruja na história também. Coruja, aquele do Watchmen, né? Exatamente. Isso, ele mesmo. Ele, justamente. Não, é aquele da Xirra também. Corujito? É, aquele cresceu. Ah, tá. Ok. E é nessa história aí que a Gata Negra leva pior, né? É, numa das brigas deles três, ela vai intervir e acaba ficando seriamente ferida. E foi aí que o Aranha ficou ferrado, na época ele namorava a Gata Negra. Ele partiu pra cima, sai distribuindo porrada pra todo lado. Aí ele derrota o Octopus e eu até lembro até hoje da história. Ele derrota o Octopus e fala, você nunca vai me vencer. Pode existir isso, seu velho cabeça de tigelinha, quatro baços. Quatro baços? Ele tem. Tem um monte de baços. É, seja lá onde fica o baço. Que braços ele tem seis, né? Então, os baços ele tem quatro. Foi a partir daí que o Octopus começou a ter medo do Aranha. É que no meio dessa confusão toda, o Homem-Aranha arranca os tentáculos do Octopus na mão, né? Destrói os tentáculos. Isso. Aí ele fica com medo e começa a... Tanto que ele passa um bom tempo sem aparecer. Ele fica preso, depois ele vai numa casa de repouso. Ele pega a aracnofobia mesmo. Pois é, ele dá uma quietada aí por um tempo, né? E esse da Gata Negra, acho que a gente chegou a comentar no último Tweepcast de Halloween. A gente falou por alto ali. Talvez, não lembro. Faz tempo. Aquilo dela desenvolveu aqueles poderes lá foi depois disso, não tem relação. Foi bem depois. Essa história que o Aranha enche o Octopus de porrada saiu na Homem-Aranha 50 da Abril aqui. Parece que o Octopus nessa época de quietude, ele até dá uma ajuda ali pro seu Fantástico, né? Quando o Franklin Richards nasce, o garoto que nunca cresce. A Sul tava com um parto difícil que tinha negócio. Não lembro se era ela tava com alguma complicação por causa dos raios cósmicos, na radiação, alguma coisa aqui. Aí ela podia perder o bebê e morrer também. Eles chamaram o Dr. Banner, um monte de gênios. No desespero, falaram, vamos chamar o Dr. Octavius também, que ele entende disso. Aí, não é doutor em física, pô? Parece que era alguma coisa com relação à energia nuclear, né? Então, assim, o Octopus ele era o maior conhecedor da área. Isso. Tá. E, na verdade, eu vim em algum lugar, Magarin, que foi ajudar a Sue porque ela tava grávida e tal. Aí ela perde o bebê, mas é salva. É o Franklin mesmo? É o Franklin. Ela não chega a perder o bebê. É, porque eu tava lendo, falou, ela perde o bebê, mas ela é salva. Mas depois ela fez o caminho de volta olhando pro chão e achou. ela voltou pro lugar, né, pra lembrar. refez os passos. Bom, ok. É, dominado pelos tentáculos aí, essa parte até a volta do Sexteto Sinistro eu não sei nada. Que vergonha você, Eric. Puxa aí, Mônio. Então, essa parte aí dominado pelo tentáculo, acho que eu não li. Uma coisa tipo igual do filme? Não, é que teve umas... nessa época que ele tava com medinho do Aranha, os tentáculos acabaram tomando vida e foram lá libertar ele. Uma coisa meio igual do filme. Só que eles foram até onde ele tava internado lá, pegaram ele e saíram causando caos e destruição na cidade. Olha só, que coisa horrível. Tanto que foi nessa época que... Foi aí quando o Aranha precisava fingir que... Pra fazer ele se aquietar um pouco, o Aranha falou, vou deixar ele achar que me venceu, pra ver se ele para de destruir as coisas. Foi aí que o Octopus foi aos poucos, eu estou vencendo. Aí ele retoma o controle. Caramba, foi tentar ajudar e fez o cara voltar a ser vilão, né? Ele percebe que os tentáculos são um vilão melhor do que ele. Aí depois a gente tem a volta do sexteto, né? É que entre aquela primeira história do sexteto e essa, não teve nenhuma outra formação do Sexteto Sinistro, não? Não. Então o Sexteto Sinistro ele ficou aí uns 20 anos sem aparecer? Foi. Essa volta foram com todos os mesmos vilões? Só não foi com o Kraven que ele tava meio que morto na época. Meio que? É meio que, né? Porque na Marvel, inteiramente morto é uma coisa que não existe quem, muito. Né? Quem é morto sempre aparece. A gente comentou do sexteto antes, mas a gente não falou a formação, né? Verdade. É o Dr. Octopus, o Kraven, o Abutre, o Electro, o Mistério e o Homem-Areia. Nessa volta aqui, como o Kraven tá morto, entra o Duende Macabro. Isso. E eu acho que era o sucessor do E o Homem-Areia, e nessa época também, o Homem-Areia tava tentando se regenerar. Tanto que pra forçar o Areia, o Octopus acaba explodindo a casa da família que ele tava morando lá. Pô, que jeito legal, hein? Exato. Simpático, né? E parece que o Areia... Essa história termina com o Areia virando o vidro e furando o Octopus. Eu acho que eu lembro dessa história. É, o Homem-Aranha no Al 3 parece aqui no Brasil. Então, o Areia parece que ele topa, mas ele... Ele topa, ele fala, mas deixa a família lá que ele tá, que eu tô, fora disso. Então, ele topa, mas tipo assim, ele não voltou a ser vilão, né? Ele ainda tá ali com as intenções boas, vamos dizer assim, ele tá tentando enganar o Octopus e o Octopus transforma ele em vidro por causa disso, né? Isso. Aí como ele pode virar... Ele lança um monte de lasquinha de vidro e perfura o Octopus, que não morre, não sei porquê. Ué, eu já me cortei com vidro, já tá, e nunca morri. Mas não do jeito que ele é furado lá. Otto Octavius era um fraco! Me chame de Doutor Octopus! Então, depois disso, a gente tem a aclamada saga do clone, né? Adorada por muitos. Muitos. Odiado. Muitos. Odiada por poucos. Poucos. Acho que você inverteu a ordem aí. E ali a Nós gente... Nós somos a resistência. E aí a gente tem o Octopus, não pela primeira vez, salvando o Homem-Aranha, né? Porque ele quer derrotar o Homem-Aranha, né? Não deixar o Homem-Aranha ser morto por outro inimigo. E eu acho que o Homem-Aranha tinha sido envenenado pelo Abutre. O Abutre e o Coruja. Coruja? É. Eu não lembrava do Coruja na história, né? Era o Coruja. Tava ele... Na verdade, o Coruja tava meio... O principal lá é o Abutre, mas o Coruja tava por lá também. Ah, sim. Mas também o Coruja, ele só aparecia de noite, né? Pois é. Ai, ai. Aí o Homem-Aranha é salvo, né, sem saber como, porque o Octopus pegou ele desmaiado e libertou ele antes dele ver, né? Só que aí o Kane, não muito feliz, aparece e acaba com a vida do Dr. Polvo. É, vale citar que o Kane é um dos clones do Aranha, vai que tem alguém que não sabe. Ah, sim, o Kane é um clone imperfeito ali. Na época o Kane tava fazendo uma limpa na galeria de vilões do Aranha. Isso. Tinha matado aquele caçador sinistro lá, que é o filho do Kraven. E não fez a menor falta. Tanto que não voltou até hoje. Ou voltou, sei lá. E olha que é difícil um personagem não voltar, hein? Se ele não voltou é porque era muito ruim mesmo. E a Gwen Stacy virou no túmulo agora. Foi na época da saga do clone que ele ficou com tanta inveja do. O que o Homem-Aranha ficou com tanta inveja do Doquinho que ele ficou com seis braços? Não, isso é bem antes. É, tem uma história, né, que ele controla por algumas páginas, né, os tentáculos do Octopus. Caraca, não, o Dante tá falando depois. Seis braços mesmo, não é, Dante? É, isso. Ah, tá. Seis braços. Até foi antes, foi bem antes. Não, sim, bastante tempo. Esse daí do Aractopus foi no funeral, a história do funeral do Octopus. É, saiu aqui no Brasil numa Grandes Heróis Marvel, né, uma revista do funeral. Tanto que foi usado até no... Era uma das realidades lá do desenho do Aranha, no final, lá, que a Madame Teia e o Beyonder pega vários aranhas de vários universos. Um deles era esse Aractopus aí. E no funeral os tentáculos são destruídos. Então, são. Como? Ah, mas acho que a gente... Eu não lembro, esqueci. Foi? Não, eles são destruídos exatamente porque o Aranha queria se livrar deles. Ele tava pegando vida própria também, e pra se livrar ele acaba quebrando. Sim. A gente esqueceu de falar que da segunda, a terceira formação do Sexto Sinistro, que é nessa história que o Octopus troca o tentáculo de Titânio por adamantium. É aquela história que tem um zilhão de personagens envolvidos na história. Nessa época da saga do clone, a gente teve ali também a doutora Octopus, né? E a Stunner, ou Estonteante. Eu lembro por Stunner, no Brasil. Ah, chegou a chamar de Estonteante também. É, com a graça de Cthulhu, eu não lembro disso. Ah, se ele é o Doutor Polvo, né? Porque ela não poderia ser a Estonteante. Doutor Polvo e Doutora Polva, né? Você não tem noção de como era Stunner. A versão real dela. Que ele via ela de um jeito que ela não era, né? É, na verdade, ela ficava presa numa máquina lá de realidade virtual, né? Tipo uma... Ela gordona lá. E é como se fosse uma imagem projetada dela. Era um avatar no mundo real. Isso, mas exatamente. Então, entendi. Mas então não era que nem O Amor é Cego. Era que nem aquele filme do Bruce Willis. Isso, exatamente. Isso, é. Né? Só que ao invés de ser... Como é que era o do Bruce Willis. Era uma máquina de realidade virtual e o avatar ia por então, fazer as coisas. Ele ficava no ah, sim, verdade. Casa mesmo e o avatar que ia fazer as coisas. O substituto, Surrogates, acho, né? Isso, Surrogates. Acho que eu não assisti esse filme. É. Eu não assisti ainda também não, mas parece que é razoável. É legal. É, e essa doutora Octopus, ela era filha do... É uma filha da... Ela era filha do cara que falou que o Ben era o Seymour Trainer. Exatamente. Ela era Caroline ou Catherine Trainer? Caroline Trainer. Eles eram treinadores. E foi o cara que falou que o Ben era o original e o Peter era o clone, né? Então... Muito bom no que fazia. Acertou, ó. E na foi a mesma época que o antigo planejador mestre virou o programador mestre, né? É, na história tinha um programador. O doméstico que nunca aparecia, era só numa realidade virtual, era uma forma que tinha lá dentro. Ninguém sabia quem era esse tal de programador. A gente sabia que a doutora Octopus era devotada a ele. Quando começou aquele negócio de realidade virtual, ela entrou no computador e começaram a ter um caso lá mais estranho. E assim, a gente falou que o Homem-Aranha destruiu os tentáculos porque, apesar do Octopus ter morrido, os tentáculos de alguma forma continuaram vivos. E esse programador mestre era meio que a consciência do Octopus que estava vivo de alguma forma. Ali, é, isso né? A gente descobriu depois que ele fez um backup. Ele fez um backup da memória bem antes de morrer. Não, foi pouco antes. Tanto que ele ainda não tinha informação de que Peter Parker era o Homem-Aranha. Então, foi pouco antes. Não foi eu vou fazer um backup aqui. Morri. Não, não. Foi tipo uns 3 dias antes, pronto. Como é que ele morreu, Magari? Morri. O Kane chegou perto dele e ele, opa, deixa eu fazer o backup, né? Não foi esse. Deixa eu fazer logo que vai. Ele descobre a identidade do Peter, é nessa história que ele tá salvando o Peter, não é? Antes ele tira a máscara. É, que ele encontra o Aranha desmaiado. Isso. Ele pega, ele tira a máscara e ele vê que é o sobrinho da gentil Tia May. Isso. Só que o backup foi feito antes disso, então quando ele volta lá na frente, que a gente vai comentar, ele não lembra, né? É. E já que a gente falou dele voltar, a gente pode passar pra ressurreição do Dr. Octopus. É uma coisa bem mal explicada. É um ritual do ninja lá do... É dos tentáculos. Isso, quase que eu falei aquilo do pé. Calma aí, o ritual do tentáculo pra ressuscitar o cara dos tentáculos? Pois é. É uma fixação. É o clã do tentáculo fazer o quê? Eu já comentei isso, eu acho. Mas eu comecei a ler um mês antes disso, os serviços do Homem-Aranha. Então, no mês seguinte, o Duende Verde voltou. Quer dizer, o Duende Verde já tinha ressuscitado umas histórias pra trás, mas na edição seguinte, o Duende Verde apareceu de fato e o Dr. Octopus ressuscitou. Aí você já pegou qual era o clima em relação às mortes, né, na Marvel? Já chegou sabendo como funciona, legal. E foi legal que nesse mês que o Dr. Octopus volta e o Norman Osborn toma conta do Clarim, as capas eram capas triplas. Eu acho que era, na verdade, a capa de trás da revista tripla. Dupla. Ah, tá. Era a capa de trás, a capa normal e abria mais um pedacinho. É isso aí. E a ressurreição dele, esses caras fazem um ritual? É um momento triste porque precisava sacrificar uma vida. É, justamente, mas eu tô tentando lembrar quem que era o povo que tava envolvido na ressurreição dele. Era o Octopus? É. Não, quem que era o povo que tava pra ressuscitar ele lá? Povo, pô. Mas qual era o povo que ia ser ressuscitado? Nossa, eu tô falando e procurando aqui no, nas revistas, nos negócios, eu não tô prestando atenção nas piadinhas. Caramba, hein, onde que... Tentáculo, a Caroline, e eles sacrificaram a Stunner. É, porque olha só. E tinha mais um cara, eu acho, lá, um cara que morre no meio. Mas a Stunner morre e mais um cara que eu esqueci quem era. Tava tentando achar aqui, mas não encontrei. É, na verdade, eu tava apostando que a Stunner não ia morrer por ela ser um construto. Então. E na verdade ela ficou vegetando lá na câmara, né? Então, na verdade, seria o Homem-Aranha que teria que ser morto pra ele ressuscitar, né? Eles capturam o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha acaba conseguindo. escapar, aí eles usam o Stanner mesmo, que meio que se oferece, né, pra dar vida pro grande amor dela e tal. Aliás, foi um momento meio triste mesmo, eu falei, não é zoando não, cara. Porque quando, depois que o Octopus volta, né, que ele vai lá que vê que ela tá vegetando na câmara, ele fica sentido mesmo. É, achei legal isso. É, inclusive, tem umas histórias que a gente não comentou, mas que envolve a Tia May de novo, e o Octopus protege a Tia May, Ele gosta da Tia. É, justamente, ele começa a gostar realmente, né, tipo, ele aprecia a jovem, a velha. É uma história que... jovem. Ele aprecia a velha donzela. Jovem, incauta. Uma história que a gente pulou também, a gente tá pulando muita coisa. Ah, lógico, se for falar de tudo... É que tem uma história que o cara, ele tá tentando pegar um elemento químico lá, seja lá qual for, XYZ lá, o doutor, o aranha tenta impedir, começa a brigar, só que o Octopus começa a testar, fazer um teste lá pra... Ninguém sabe por quê. Aí, quando ele consegue roubar o bagulho, caiu. Bagulho psicodélico. Quando ele vê que não funciona, ele fica triste lá, o aranha prende ele nem liga, ele se deixa prender, fica arrasado lá. Aí no final a gente vê a notícia no jornal que Mary Alice morreu de AIDS, que é aquela garota que ele ia casar lá no começo. Sim, que a mãe dele, ele tava querendo salvar ela, ele tava querendo salvar, fazer alguma coisa pra salvar ela, só que não deu tempo. É assim, apesar dele ser meio maluco e tal, ele tem ali uma pequena decência, né, em algumas coisas. Tá vendo? Ficou falando mal dele. É um cara que se tiver um incentivo certo, ele podia até virar um herói, né, Magari? Senti uma maldade tão grande nessa pergunta. Assim como tem outra história de Natal, que eu... Sim, eu vou ignorar a Você vai ignorar essa piada porque ela foi superior às suas expectativas. Foi. Não vou nem mexer minhas mãos pra responder isso. Ai, ai. Vai, pra falar, Magari, do Natal. Então, o Natal que ele tá tendo uma festa de Natal na casa da Tia May, ele invade. O aranha também aparece pra variar e eles enchem de porrada lá. Quando ele vê que a Tia May saiu e tá lá com cara de assustado, ele fala, eu não queria atrapalhar, eu só queria ver como é que vocês estavam. E ele vai embora também triste. Tadinho. Ele vai caminhando lentamente com aquela musiquinha do Hulk. Tum, tum, tum, tum. Placa, placa, placa, placa, placa. Os tentáculos batendo no chão, né? Arrastando igual aquelas... Ah, é, né? Aquelas latinhas de... Os carros de... Bom, e aí depois que ele ressuscita, o que acontece? Eu parei de ler durante muitos anos. É, ele passa um tempo sem aparecer, mas... Aparece um cara se proclamando, um novo Dr. Octopus, né? Ele não é se proclamando, ele trabalha numa empresa lá, a Nexus. Eles contratam o Dr. Octopus como... Como é que fala? Aqueles... Consultor? É isso, consultor. Office boy? Office boy que ele faz. Ele vai ser bem rápido na separação, entrega de documentos. Então, aí eles contrataram como consultor, mas na verdade esse cara só queria pegar os planos dos tentáculos. Quando ele consegue, ele faz uma roupa pra ele. A diferença é que essa roupa dele tem 6 tentáculos, em vez de 4, que é a Dr. Octopus. Ah, então é o Dr. Deckplus. É o Carlyle Calamari. Isso, Luke Carlyle. Só que o Dr. Octopus não gostou de ter se enganado e parte pra porrada. Ele ajuda o aranha a derrotar esse cara. Ele deve ter falado, Luke, eu sou seu pai e... E cheio de porrada. Foi a única aparição do rapaz até hoje. Paredes de pedra não formam uma prisão, nem cráteres de ferro se transformam numa caverna, não contra o gênio do Dr. Octopus. E aí a gente parte pra parte mais... A gente parte pra parte. E aí a gente chega na época mais recente, né? Que é após o pacto com o Mephisto lá. E agora é a hora de eu ficar calado. Tchau. Depois do pacto com o Mephisto, né? Que apagou o casamento do Homem-Aranha e tal. A gente já comentou isso várias vezes. O Octopus, ele reaparece. Só que reaparece de uma forma completamente diferente de antes, né? Ele tá dentro de um suporte de vida. O corpo dele tá definhando pro caramba. Ele constrói mais... quatro tentáculos, né? Pra... faz as contas agora. Não, é como, não, é, como é, ele é... não consegue usar as pernas nem os braços, ele continua sendo um Octopus. Isso, justamente. Ah, então tá valendo. E assim, eu achei estranha a aparência e tal, mas se for olhar, é uma explicação até um pouco lógica que ele apanhou tanto a vida inteira que o corpo dele não tá aguentando mais, né? Justamente porque o corpo dele é um corpo normal, ele não tem superpoder, não tem nada. Justamente. Tipo, até que demorou pra acontecer, né? Pois é. E aí a gente tem o Octopus investindo cada vez mais em tecnologia, né? Tem, controlando aqueles Octopus à distância e tal, justamente pela limitação dele ali. É, tem uma nas histórias, acho que na última participação dele mais recente que saiu aqui no Brasil, ele criou um equipamento que poderia tostar todo mundo na superfície da Terra, né? É, uma história não muito boa, confins da Terra, né? Mas... mas justamente, ele, depois que ele ficou nesse estado, né, ele começa a lutar pela própria vida dele pra se salvar, e até que no momento ele começa a querer ser lembrado, né, ele não quer, sei lá, ele quer fazer um último grande ato antes de morrer de vez. E aí Confins da Terra é meio que a última tentativa, ou penúltima tentativa dele. É o Canto do Cisne. É isso aí. E por fim, né, esse mês, a gente teve aqui no Brasil, né, obviamente, a conclusão definitiva, vamos dizer aí, do Octopus, né? Definitiva, entre aspas, é Marvel, né? Essa última história, que provavelmente os ouvintes já leram, né, que já saiu, então não é spoiler. Que é a última edição, é quando começa essa nova fase, digamos assim, seria o prelúdio dessa nova fase do Homem-Aranha, essa fase... digamos, superior, talvez. É, a gente falou dela dessa primeira parte da história no Trip View da semana retrasada. É que a gente não chegou a falar o finalzinho, né, porque... É, no Trip View. Isso, aí a gente vai comentar no Trip View do mês que vem, né? Cara, já que vocês vão falar spoiler, quem não leu ainda a revista e quer evitar saber o final da história, ou, como eu, não está interessado em saber esse troço, pule pra 1 hora, 9 minutos e 25 segundos. E vocês sejam felizes comentando esse troço aí. Tchau! Então, assim, como o pessoal já leu, né, a última história, vamos dizer assim, do Dr. Octopus, ou melhor, voltando um pouquinho mais, né, teve uma história até legal do Homem-Aranha contra os Duendes Macabros, né, e durante essa história a gente viu um Octobot caminhando ali por Nova York e tal. Esse último arco de histórias da revista Amazing Spider-Man começa com o Homem-Aranha super bem, né, na vida dele e tal, começa ali se aproximar novamente da Mary Jane e tal, até que ele recebe um chamado dos Vingadores, e quando ele vai atender, é justamente o Octopus que tá morrendo, né? Ele acordou e queria conversar com o Peter Parker, né? O que é até meio estranho, porque o Octopus não conhece a identidade do Peter, né? E a hora que o Homem-Aranha chega lá, que é um lugar que não tem câmera, não tem nada, a gente descobre que o Peter Parker já está dentro do corpo do Octopus, né? Esse cara que tava aí desde o final da luta contra os Duendes Macabros e super bem, já era o Octopus de alguma forma dentro do corpo do Peter. E aí, assim, ignorando o que vai acontecer no final, é uma história muito interessante, porque o Octopus, que na verdade é o Peter que tá preso, tá correndo contra o tempo e tentando voltar pro corpo dele e tal. Ele até convoca alguns vilões ali pra ajudar ele. Ele meio que... acontece umas cenas até engraçadas que tá o Peter no corpo do Octopus e os vilões vai matar um policial. O Octopus, que é o Peter, fala: não, não, não mata ele, deixa ele quieto, não sei o quê. E aí, no final das contas, eu não comentei, mas o Octobot, ele tinha, numa hora que o Peter não viu, o Octobot tinha atacado o Peter ali atrás do pescoço, e isso que fez a consciência dele ir pro corpo do Octopus. E aí o Peter, né, é muito difícil falar o Peter no corpo do Octopus, o Octopus no corpo do Peter, então quando eu falar Octopus, eu tô falando da aparência, tá? Então o Octopus tá correndo contra o tempo ali, junto com os vilões ajudando ele, e o Homem-Aranha já tentando sair do país, porque o Octopus tá pra morrer, né? E aí, no meio dessa confusão, o Homem-Aranha vai atrás do Octopus, e o que acontece, no final das contas, o Octopus tá tentando voltar a memória dele pro corpo do Peter, né? E começa uma luta gigante lá entre os dois, o Peter tá perdendo. Aí, como no último momento, ele consegue ativar o Octobot. O Peter que eu tô falando é o Octopus, tá? Ele consegue ativar o Octobot e a hora que ele vai fazer o Octobot, tipo, transferir de volta a memória dele pro corpo, o uniforme que o Homem-Aranha tá usando, ele é protegido. Ele não consegue transmitir a memória de novo. E até aí a antepenúltima página da revista é uma história muito legal, porque você acha que o Homem-Aranha vai ganhar, né, no final das contas. Só que quando chega nessa parte, o Octobot ele não consegue transferir totalmente, mas ele consegue irradiar um pouco da memória do Peter. E isso faz o Octopus reviver a vida do Peter inteira praticamente. E aí o Octopus que eu tô falando é o Homem-Aranha, no corpo, né, vocês entenderam? E nessa de reviver, tem várias páginas lá que vai mostrando até algumas cenas clássicas do Homem-Aranha, mas como se fosse o Octopus que viveu, né? Como se a memória estivesse sendo substituída. E o Octopus percebe que ele tá fazendo merda da vida dele e resolve honrar a vida do Peter, que acabou de morrer ali no corpo dele, se tornando um Homem-Aranha. Superior. É, ele fala... Ele fala Homem-Aranha superior, mas é, justamente, ele quer se tornar um Homem-Aranha, né? E é isso, assim, se, particularmente, se fosse exatamente a mesma história, mas terminasse com o Octopus sem ser no corpo do Peter, seria perfeito, sabe? Mas você saber que é o Peter com o Octopus ali na memória dele incomoda um pouco. Mas se o Peter tivesse morrido e o Octopus, né, a pessoa Octopus com a aparência Octopus tivesse assumido, apesar que a aparência do Octopus é meio doida, né? É meio gordinho, tá? É meio esquisito. Mas, tipo assim, se fosse ele mesmo, com a aparência dele, seria uma história muito interessante, sabe? Porque é um vilão que veio de décadas, que teve a mesma origem do Peter Parker, teve as mesmas dificuldades na infância, mas foi criado pela família errada, né? Vamos dizer assim. Ele finalmente tem uma lição de vida ali valiosa. É, eu achei, assim, uma história interessante até. Os desenhos dessa primeira história eu achei bem legal e das justamente as duas edições que seriam as principais desse arco, né, a 699 e a 700, tem o nosso querido, né, desenhista, que eu não curto muito os traços dele, não, mas... E isso explica tudo. Mas a história em si é bem... Eu, assim, eu gostei, eu achei que eles poderiam ter feito coisas diferentes na história, né, como, por exemplo... dá assim a... eu acho que assim eles deixaram um pouco a entender que uma ou talvez duas pessoas têm uma noção do que realmente aconteceu, né? Mas eu acho que poderiam ter pessoas mais importantes que desconfiassem disso, né? Apesar que, em teoria, a Carly, né, que em teoria foi para quem ele contou, apesar de parecer inicialmente que ela não acreditou, é uma pessoa importante nas revistas atuais. Mas acho que poderia ter um personagem com um peso maior que soubesse, ou pelo menos desconfiasse do que está realmente acontecendo. Eu acho que ia gerar histórias melhores, assim, histórias interessantes depois no superior, né? Então, eu tô naquela, assim, eu meio que concordo com você. E, assim, de imediato eu posso dizer que eu concordo com o Eric. Você lendo a história sem saber aonde ela vai levar, ela realmente é uma história bacana, bem contada. Os desenhos do Humberto Ramos são horríveis, mas não vem ao caso. Mas... por exemplo, logo na primeira edição me incomodou um pouco o fato de que ele começa narrando aquela coisa de Homem-Aranha, né? Ah, tô todo feliz, melhor dia da minha vida, aquela bobagem de sempre. No final a gente tem aquele mindfuck, né? A hora que o Dr. Octopus fala, né? Que na verdade Peter. Ele é o Peter. Aquilo, pô, ele tava agindo muito como o Peter Parker até aquele momento, apesar da surra no vilãozinho, pra justificar, sabe? Ele não age tanto, sei lá, eu acho que apesar de ter as mesmas memórias, ele não agiria daquele jeito já, tão imediato. Mas realmente eu achei uma história bem contada, uma história bacana. Ela leva é que é o problema, né? Uhum. Eu concordo com você que realmente isso forçou um pouco a barra pra, assim, quem não... Na época que realmente saiu, né? Quem não sabia o que já estava para acontecer, realmente fosse pego de surpresa. Talvez ele pudesse não dar tantos detalhes, não mostrar ele pensando muito. Acho que talvez ficaria mais, não sei, plausível, ficaria melhor essa parte, né? Apesar que eu não sei, acho que o desenho influencia, em alguns casos, influencia muito no que você acaba absorvendo da, mesmo da, da história em si. E realmente essa, essa primeira foi a que, acho que a que eu mais gostei, em partes por causa do, dos desenhos, né? Que na outra você já sabia meio que, né, da, na, a partir daí, bom, e você de qualquer forma já sabendo o que vai acontecer, você sabe que tá perdido, né? O que vai, que independente do, do que ele faça, você já sabe o que vai acontecer, ainda mais com todo o alarde que foi feito. E no nosso caso aqui no, no nosso país, né, é, com o atraso que vem as histórias pra cá, todo mundo já... Só dois já, anos. Já, agora tá menos, né? Né, todo mundo já tá sabendo já o... pra onde isso vai levar, né? Mas realmente, como o Eric falou, como uma história assim, única, assim, um arco único, sem você saber o que vem depois, realmente é bem, é bem interessante. Eu preferiria que não fosse gerar o que vai acontecer daqui pra frente, que ele realmente conseguisse reverter o jogo, né? Reverter, e não sei, talvez até o... Talvez uma coisa interessante seria o Otto ficar, por exemplo, no corpo do, do, do Peter junto com o Peter. Não sei, entendeu? Não, não, obrigado. eu acho que assim, ia ser uma continuidade interessante e depois voltasse mais ao, ao normal, né? Eu acho que iriam gerar histórias interessantes sem precisar fazer todo esse furdunço superior que eles estão... que eles fizeram, né? Inferior, como diz o Magari. É, mas poderia ter sido uma alteração tipo a do universo Ultimate, né? Assim, continua sendo Homem-Aranha, mas é outra pessoa. No universo clássico, continua sendo Homem-Aranha, mas é outra pessoa, mas não é. Ah, entendi. Entendi. Não, realmente, acho que seria bem, bem interessante. Mas aí também, como já existe o universo Ultimate, né, acho que eles também não... Talvez até tenham cogitado em fazer algo assim, né? O Octopus é, como herói, né? No, agindo, de certa forma, no lugar do, do Homem-Aranha. Mas acho que como já tem o universo Ultimate, talvez eles tenham descartado essa ideia, né? O que incomoda um pouco é justamente o Octopus, tipo assim, todo mundo achando ainda que é o Peter, né? E isso é um pouco chato, sabe? Principalmente quando você lê na... Isso foi a pior parte da história, que eu quase parei de ler na hora, que a hora que o Peter tá dentro do corpo do Octopus, ele pensa, não, calma aí, o Octopus me deixou aqui na cadeia, mas se ele tem acesso às minhas memórias, eu tenho acesso às memórias dele também. E a hora que ele começa a buscar nas memórias, ele vê a Tia May falando assim, ah, Octopus, o casamento é só amanhã, mas ninguém vai saber se a gente fizer hoje, sabe? Isso é um pouco chato. Mas não, olha, não, mas chato... você sabe que na verdade aquilo ali foi um beijinho que ela deu nele, né? Pode ser. Não, é. O próprio cara falou. Ah, é? Ele falou assim: não, o problema é que eu coloquei aquilo, só que todo mundo tá interpretando errado. Gente, a cena não mostra nada diferente do que ela indo dar um beijo nele. Não, é que na verdade, pelo menos nessa história, ele para. Dante, assim... você assiste o Doctor Who, ela não chamou ele pra dançar. Não, eu sei, eu entendi o que você falou, mas nessa história ele dá a entender que vai, que, assim, ele deixa em aberto, na verdade. Aí, essa informação que você tem é uma informação de bastidores, né? Na história, fica em aberto. História ele não dá outra. O pessoal que tá interpretando isso, é justamente essa questão. Então, mas porque fica em aberto. Não, que na história aparece o seguinte: a Tia May indo pra cima dele, em teoria, assim, pra dar um beijo. Exatamente, que eu imagino que começa com beijo, qualquer coisa, né? Mas a Tia May indo pra cima dele, falando, ah, se a gente fizer hoje, ninguém vai saber. Aí corta pro lado de fora da prisão lá, com o Peter gritando, não, não, isso não. Eu acho que não é um beijo, não. Ah, tá vendo como vocês são maldosos? Não. Isso é uma coisa que o cara fez de propósito pra deixar em aberto. Ele depois falar que não, que não era, era que nem o cara do que fez o Blade Runner, não, depois querer revelar o que ele achava mesmo, qual que era a ideia real dele. Mas... a diferença de 20 anos, né? Isso, é. É, tipo assim, pode até ser que ele não queria demonstrar isso, mas a história dá a entender isso. Deixa em aberto, né? Sabe? É. Dá a entender exatamente isso. Mas... Só uma coisa que eu queria citar, cara. Aquele momento quando o Peter tem o baque lá, que ele vê o Tio Ben, vê o Capitão Stacy, a Gwen. Pô, aquele momento eu achei foda, cara. Foi muito bom aquilo. Eu achei interessante, mas eu achei muito Lost, né? É, assim... até o menininho que colecionava Homem-Aranha tava lá, pô, é legal. Não, tudo bem, eu entendo. É legal. Mas é muito uma coisa muito espiritual, assim. É, pra, experiência pós-morte, pô. Mas não sei. De quase morte, aliás. É, né? De quase morte. Mas não sei, eu acho que não, isso em si não. Não sei se encaixa tanto. Eu acho que não tem um. Claro que encaixa, ele tava morrendo, pô. Tá. Tudo bem, mas você acredita em vida após a morte? Não, mas acredito em morte após a vida, serve? É válido. É, então, eu não sei, eu acho que não precisava. Podia ter ele pensando momentos, tendo lembranças com esses entes queridos que já foram, mas eu acho que não precisava, assim, ser dessa forma. Mas não precisa ter sido, pode ter sido só um delírio dele, essa é a questão. É justo. O que eu acho legal é assim, como aquilo foi retratando a vida dele, ele encontrou as pessoas que foram importantes que já morreram, sabe? É bacana, é legal. Pô, seu chato. Mas assim, a minha opinião é essa, né? A história, eu imaginei que ela seria muito pior do que foi. Não significa que eu gosto do Octopus dentro do corpo do Peter, mas eu achei que seria muito pior. É plausível na história a troca de... Tipo assim, o Octopus se propor a ser um Homem-Aranha melhor em memória do Peter Parker que morreu, entendeu? Mas é até interessante. Então, isso é o que me incomodou um pouquinho no final, cara. Esse momento de pseudo-resposta fácil, sabe? Eu acho que isso em si poderia ter, mas de uma forma mais sei lá, homeopática, mais, né, mais devagar, sem... Foi muito rápido, né? Foi muito... É, eu acho que tinha que ser mais, em vez de ele aprender a lição, ser mais na base do, mano, eu vou mostrar que eu sou melhor que você, seu bosta. Também, né? Pode ser. Mas eu não apito nada, né? Eu só leio e reclamo depois. É que se ele continuasse assim, as histórias do superior, elas iam pingar sangue, né? Porque só o jeito que ele lidou com o... Não, mas é que tá. Eu tô falando dele querer se mostrar melhor que o Aranha dentro dos próprios termos do Aranha. Que é mais ou menos o que ele passa ali no finalzinho, mas a ideia é que ele também teve aquela lição de moral. Sem ter a lição de moral, entendeu? É. Mostrar que ele pode ser melhor nos termos do Aranha sem precisar ter tido lição de moral de resposta fácil. É, realmente seria interessante. Bom, então é isso, né? Vamos terminar a parte de spoilers e voltar pro resto do programa aqui. Só comentar das versões alternativas agora, né? Uhum. Então, Magari tá de volta? Oi, gente, sentindo minha falta? Você saiu? Então, vou comentar rapidamente aí das outras versões do Dr. Octopus, né? Uhum. Como todo personagem da Marvel, ele tem 770.272 versões diferentes em cada universo. Ó, isso em cada universo? Tá. Caraca! Que é isso? O povo da Marvel é muito criativo. É, fora o reboot. Que sempre tem reboot, tem... Ah, é verdade. Então, o Octopus Ultimate, ele é um pouco diferente ali do clássico, porque... É o que eu gosto de chamar de Magnetopus. Magnetopus, porque eu não sei se ele é declarado como mutante, mas ele não tem os tentáculos mecânicos, né? Ele meio que controla o metal e molda ele em forma de tentáculos, né? Sim, ele controla o metal. Magnetopus. Magnetopus, exatamente. E a aparência, os tentáculos, em vez de sair pelas costas, saem na frente. Cara, é muito horrível isso. O cinto dele. Não, mas é... Ah, depois do Duende e Hulk, você aceita qualquer coisa. Não, e assim, tá, realmente tem algumas partes que não ficam muito boas e tal, mas é um universo diferente ali, né? Então, assim, o clássico, não é como se ele tivesse pego o clássico e modificado ele, né? Sim. Então... Ele tá, eu não, acho que a primeira parte do universo de Mente eu não li muito, eu conheço mais... Quando já tá o Miles, né? Ele tá vivo quando o Peter morre? Porque eu não vi ele nas histórias do Miles. Não, ele morre um pouco antes. Ah, tá. Ele quer participar do Sexteto Sinistro lá, que vai lá, vai invadir a cidade pra matar o Peter e o Duende mata ele. Ah, sim. Eu não li muita coisa sobre esse Octopus Ultimate. A diferença básica é essa mesmo, que ele controla o metal, em vez de ser tipo igual o Octopus do meio-meio que faz. Controla como se fosse braço, ele controla pela mente, de forma magnética mesmo, por isso que eu chamo ele de Magnetopus. E os tentáculos são na frente, não são atrás. Tá certo. Essa frase fora de contexto é tão estranha. Então, a gente também tem o Dr. Octopus, a versão Noir, que é mais recente, né? E, na verdade... Ele parece o... Stephen Hawking. Como que é aquele... Isso. Tá, qual que é o cientista lá que é robótico? É, ele é uma versão totalmente diferente, né? Porque é um cara na cadeira de rodas que tem os tentáculos ali pra conduzir umas experiências e tal, né? Ele não chega a ser um vilão que sai pra porrada mesmo, né? Não. Inclusive... Ele só gosta de controlar fazer as experiências dele lá. Ele é nazista. Não é nazista, que acho que em 1930, não sei se... É só péssima história. Existia nazista, existia. Eu não sei se ele era. É, então. Não, ele tem alguma coisa assim de fazer experiência com humanos e ele faz ele usa os tentáculos mesmo só um pouquinho. Mas não é muito explorado assim. Não, porque ele não pode se mexer muito. É, e é uma versão totalmente diferente a aparência dele. É, tirando o Ultimate, todos os outros aqui são versões completamente diferentes. Então, a versão do Spider-Man Índia. A Spider-Man Índia, eles mexem mais com coisa de demônio. O Duende Verde lá é demônio. Ele é um doutor que ia cuidar do. Eu esqueci como que é o nome do Duende Verde, do Norman Osborn. No T. Oberich, eu acho que é uma coisa assim, sei lá. Só que o Duende transforma esse doutor em um bicho que parece um polvo. De verdade. Nossa. E ataca atrás do aranha. Aqui, Spider-Man Índia já saiu no Brasil? Nunca saiu, não, né? Não, saiu não. Eu nunca li nada dele. E nunca deve sair, né? Tem um encadernado só que lançaram lá fora, mas não deve vir pra cá, não. Pois é. 1602. Também é quase a mesma. Ele é uma mistura do Dr. Octavius com o Dr. Destino. Tanto que o nome dele é Victor Octavius. Ah, sim. E ele também parece uma forma mais estranha também. Parece um polvo de verdade. Ele é transformado. Ele vai tentar se curar de uma doença que ele tem e acaba virando esse bicho escroto. Por fim, a gente tem o 2099, né? Como assim? Não vamos falar do Universo Amálgama? É, que eles aproveitam e então falam que são... No... Ele é cientista que dá apoio ao Spider-Boy, só isso. Não tem detalhes. É, porque, justamente, ele não é um vilão nem nada, né? Qual que era o 2099? Eu não tô lembrado dele, não. Então, 2099, ele não aparece nos quadrinhos, ele aparece no jogo. Ah, tá. Ele não, ela, que é uma mulher, que é uma fã do Dr. Octopus. Pelo que eu me lembro, ela parece até muito a Karen lá, não é? É, parece. Lembra bastante ela. Por isso que eu não lembrava. Eu tô aqui. Caramba, não tem Dr. Octopus, não. É, nos quadrinhos ele não chegou a aparecer. É, então dá pra gente... Dá tem o do MC2 lá, que é da Garota Aranha, que é parecido com esse Dr. Octopus mais recente aí. Ele passou um tempo em animação suspensa que ele tava doente. Ele volta e ataca a Garota Aranha lá. Ah, sim. Tem algum que a gente tá esquecendo, não? Acho que não. Tem o Dr. Septopus, que é o grande inimigo do Trapa-Aranha. Meu Deus. A revistinha que teve aqui do Trapa-Aranha tem o Dr. Septopus. Não é o Octopus, porque é 8 é o número de azar dele. A versão dele tem vários universos aqui. Esses são os que eu li, né? Que eu li e joguei. Tem o no universo do Spider-Ham, né? Que é o. É, então tem também. Tem o Dr. Octopus Cat. É um gato. Ai, meu Deus. Bom, e já que você comentou aí do 2099, né, que ele não tá na revista, na verdade é um jogo, a gente pode falar também da aparição dele em outras mídias, né, como desenho animado, filmes e videogames. É, o mais conhecido aí acho que é um filme mesmo, que ele foi interpretado pelo Alfred Molina. Isso, que foi uma aparência bem legal pro Dr. Octopus, né, eu acho que combina bastante. Foi bem retratado. É, foi assim, foi adaptado de certa forma, né? Porque não fica difícil fazer exatamente igual nos quadrinhos. E de certa forma, considerando que é um quadrinho de 63, a primeira aparição dele, né? Acho que ia ficar bem ridículo aquele cabelo, aquele óculos, né? Então foi adaptado de qualquer forma, mas eu gostei da adaptação. Ah, se fosse querer deixar ele igual aos quadrinhos, o Norman Osborn também ia ter que ter aquele cabelo escroto. É impossível, porque aquele cabelo não existe no mundo real. Pois é. Ia ter que ser tudo em CG, né? É, ele apareceu, acho que em todos os desenhos animados do Homem-Aranha, né? Não sei se ele apareceu naquela Ação Sem Limites, acho que não. É, em jogo vale citar o The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, que ele é o primeiro vilão, mó baba. É verdade. É, eu acho bacana no citar desse jogo é que o movimento dele é bem esquema do jeito que ele anda nas primeiras histórias, né? Com os tentáculos esticados quando ele tá fugindo dos lugares, é bem similar. É verdade. E tem um de PlayStation também que ele se funde ao simbionte do Carnificina, né? Que é o inferno fugir dele no final do jogo. Nossa! É mesmo. É bem legal. Então, eu acho que foi isso, né? Em todos os desenhos praticamente, no segundo filme, e em vários jogos aí de videogame. Assim, praticamente todo jogo de videogame tem uma fase com ele. É. Pelo menos os mais antigos, esse novo eu não sei. Bom, então é isso aí, a gente bateu o papo sobre o Dr. Polvo, né? O temível Dr. Polvo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, mande um e-mail para tweepcast@aracnofan.com.br ou comente nos comentários aí. E é isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não. E a gente não vai terminar com a piada, então. Que piada? Tem que ter uma piada, né, pra terminar? Eu tô sem ideia, dá uma mão aí. Nossa, Deus.